na na na na na. Yeah, yeah. Na na na na na. Why? Na na na na na. Yeah, yeah, yeah. Na na na na na. Cha. E a condição que eu vivo e a marcha que eu sigo não te interessa, enfim. E se eu fumo, se eu bebo, onde eu gasto dinheiro, isso só diz respeito a mim. E eu vou levando a minha vida e eu vou bem sim. Tenho uma pra chamar de meu benzinho. Tô levando um qualquer e uns e outro até quer, mas não vão conhecer meu fim. Hey. E é assim que vai ser. Sempre atividade eu vou mantendo proceder. Se prepara então pra ver quem quiser. É. Os meninos que é do bem tão de pé. É. Deus ajuda sempre quem tem fé. É. Cresce o olho em ninguém. E eu quero é mais. Deixa eu buscar. Sigo sem pressa. Eu deixo o tempo passar. Eu já sei do meu papel aqui. Quem ficar pra ver, vai ver. Quem ficar pra ver, vai ver. Quem ficar pra ver, vai ver. Na na na na na. Oh yeah. Na na na na na. Why? Na na na na na. Yeah yeah yeah. Na na na. Constante, não vai parar. Calma dentro do peito pra respirar. Comandante no exército de Dja Dja. Mente quieta e fumaça pra meditar. Caminho devagar que é pra não cansar. Se é pra ser, vai ser, quem vai me julgar? Cada qual, cada um quer no seu lugar. Sem dar falha que o mal não vai te alcançar. Busco a luz que no escuro é difícil andar. E o jogo leva quem sabe jogar. E pra quem duvida, eu mando avisar. Que eu carrego no peito meu patuá. Hey, eu quero é mais. Deixa eu buscar. Sigo sem pressa, eu deixo o tempo passar. Não, eu já sei do meu papel aqui. Yeah, quem ficar pra ver, vai ver. Hey, oh, yeah. Eu quero é mais. Deixa eu buscar. Sigo sem pressa, eu deixo o tempo passar. Não, eu já sei do meu papel aqui. Quem ficar pra ver, vai ver. Quem ficar pra ver, vai ver. Quem ficar pra ver, vai ver. Tchau. DJ Kaique Adonai representando Cidade Verde Sounds. One love.